Como a gente tinha proposto fazer uma gravação de podcast, até para quem não tem um podcast, tem interesse em entrar na mídia, como aconteceu no ano passado, do Yuri, que está aqui agora, fez o Mongecast, ajudou a gente a participar, foi lá e encontrou a gente no bar, a gente socou cachaça nele, ele convenceu que era uma boa ideia fazer isso. E tá aí fazendo grandes entrevistas com pessoas célebres como eu. E o Diogo Bob. Pensador. E o Diogo Bob, nem tanto. Então a gente pegou essa ideia. Mas como tem bastante gente que produz aqui, eu queria para deixar registrado mesmo, todo mundo que produz, falar o nome do podcast que tá participando, que faz, para quem vai ouvir isso aqui depois, porque tudo que a gente conversou aqui vai ser lançado em formato podcast, todos os 5 palcos, vamos dizer assim. Menos minha enrolação. Isso, menos você enrolando. Vai ser lançado depois lá no site Ouvindo Capivaras, onde a maioria fez inscrição. Então, quem faz podcast aqui, eu queria... Vamos começar pelo Ruivo, que está aqui do lado. Então, eu sou... Estamos prontos. Então, eu vim do podcast do Bloco 1, era um portal... Ele tinha uma ambição, não, a gente está dando um passo para trás aí para tentar repensar, mas eu tinha um podcast diário que falava de notícias da cultura pop, cinema, séries e jogos. Então eram as notícias mais importantes do dia, eu fazia um podcast diário. Daí apareceu uma oportunidade, acabei entrando em contato com a Jovem Pan. E hoje eu faço podcast, estreou essa semana, que é o podcast de cultura pop dentro da Jovem Pan, que eles têm um site chamado Tomo. E eles querem entrar em mídias digitais, e daí eu tô fazendo um podcast lá com eles agora, no tomo.com.br. Eu sou o Matheus Mantuan, do Portal do Curva de Rio. Tem uma porrada de podcasts que eu nem me lembro mais quantos são atualmente, mas tá aí toda quinta-feira, 6-7 da manhã. Podcast de cinema, podcast de humor, podcast de conspiração, a gente tem também, apesar de estar um tempo sem lançar. Então é curvaderio.com. Lá também tem agora o La Sexta, que eu faço junto com a Thay, que é um podcast sobre comida. Sai todo mês, são temporadas, na verdade, de 5 episódios, então de janeiro a maio e depois de julho até novembro. Um episódio por mês, a gente fala sobre comida de verdade, não sobre gastronomia e, sei lá, culinária, comida de fato. Então, se quiser acessar, tá tudo no portal do Curva de Rio. Eu sou responsável pelo Teatro Escuro do Pensador Louco, falando música, literatura, filme e outras loucuras perdidas por aí. Quem quiser ouvir, a periodicidade não é tão grande assim, às vezes depende de tempo vago de participante, quando tem outros participantes, a maioria deles são solos e masturbatórios, só eu falando mesmo, com a divulgação de artistas de longe mais talentosos do que eu, funciono mais como um mediador deles para o ouvinte, ou seja, mascarando minha falta de talento pelo talento deles em si. Quem quiser conhecer, é só ir em pensadorlouco.com e ouçam por sua livre e espontânea vontade. Eu sou o Almir do Curva de Rio, o Matheus já praticamente já explicou que é o podcast, eu estou lá só para falar besteira mesmo. Bom, eu sou o Jeff Guimarães, eu estou no Tenistas em Ação e também agora editando o Curto Circuito. Tenistas em Ação tem histórias fantásticas ali, não só dentro do que fala do esporte tênis, mas... superação, tem projetos sociais, tem muita coisa legal lá. E o Curto Circuito, a gente fala desde tecnologia, programação, Escovar Beats, até empreendedorismo, mercado de trabalho, e enfim, tudo que a gente tiver vontade de falar, a gente fala lá. Tá bom? Curto Circuito e Tenistas em Ação, galera. Obrigado. Eu sou a Thay, e eu faço... vários podcasts. O primeiro podcast... mais ou menos, né? Então, o primeiro podcast é o Fermata, que é um podcast de música, que fala sobre todo tipo de música, absolutamente todo tipo de música. É um podcast bem democrático nesse sentido. E a gente fala de música e ninguém entende de música muito lá. A gente fala sobre gostar de ouvir música, simplesmente. Então é bem legal. E o segundo podcast que o Matheus já citou, que é um podcast de comida, eu indico vocês ouvirem depois de comer, porque dá uma fome do caramba. Sério. Depois eu escuto, quando tá pronto, eu fico, meu Deus, assustador. Então, La Siesta Podcast, e procurem lá no seu agregador. E acho que é isso, vou falar só desse. Ah, eu faço um podcast que é um podcast sério. Junta os maiores podcasters da podosfera, filósofos, a gente discute sobre E é o Currada, onde a gente escolhe cuidadosamente uma pessoa, uma vítima, que vai ser deliciosamente currada pela gente. E é bem divertido. Ouçam lá. E agora o próximo não vai ser o Zó. Então, meu nome é Thiago e... obrigado, Xará. É, junto com o LH e o Arruda, que não puderam vir aqui hoje, a gente grava no República do Medo, RDMcast, que eu tava conversando com o pensador ali que todo podcast começa falando sobre um tema. E aí depois, foda-se, né? Começou com um podcast de terror, acho que o primeiro programa é o Frankenstein, e depois foi, depois que a gente começou a abrir, a gente já fez podcast sobre inúmeros temas, a gente pegou o filme... A gente já falou sobre expressionismo alemão no gabinete do Dr. Caligari, então a gente tenta ser bem abrangente, assim. É, não é um podcast de horror que vai, necessariamente, não, nada contra, mas a gente não vai contar uma história, um caso real, nada assim. É mais como o horror se expressa na cultura mesmo. Então, o podcast mais recente agora é sobre Cargo, que é um filme que está na Netflix, que trata da colonização da Austrália usando uma metáfora que são zumbis. Então a gente sempre... procura manter essa perspectiva mais fazendo uma análise do filme como uma expressão cultural e uma expressão social também. Então a gente procura sempre falar do horror representado na cultura, basicamente. Então toda quinta-feira de manhã sai o RDMcast. Aí ouçam, comecem a ouvir pelos últimos, porque os do começo o áudio era muito ruim. É, não... Pode pegar lá pelo último, que a gente comprou uns microfones, agora tá show de bola. Thank you. Bom, o meu nome é Yuri, eu sou do MongeCast, que nem o Trabuco falou, ele surgiu graças ao primeiro Ouvindo Capivaras. Eu tava com um pouquinho de cerveja na cabeça, olhei o cardápio do Quintal do Monge e achei uma boa ideia fazer MongeCast como nome. É um podcast de entrevistas, vai a cada... duas terças-feiras, terça-feira sim, terça-feira não. E em sua grande maioria eu entrevisto podcasters, só um que não foi com podcaster. Eu já entrevistei uma... É, exatamente. É, eu já entrevistei o Matheus Mantuan e a Tainá Souza no mesmo programa, o Thiago Trabuco. Hoje eu vou entrevistar o Jeff. Sim. Sério, é? Eu não sei qual vai ser o teor alcoólico, mas eu vou entrevistar o Jeff. E é isso. Se você é podcaster e quiser, quiser aparecer no MongeCast, é só falar comigo, eu estou disponível. Eu sou o Christian, do Café com Porrada. Café com Porrada é um podcast que não fala sobre nada muito sério. Nem sobre café, nem sobre porrada. A gente começou falando sobre artes marciais, UFC, etc., e acabou virando só zoeira mesmo. Mas eu sou conhecido lá nesse podcast por ser a pior criança do mundo. É, apesar de eu ser bem velho, eu já fui criança. É, e eu tenho um quadro lá chamado Reflexões e Tatame, que é um quadro zoando o Confábulas, porque o Bergs, que é nosso amigo lá, tem um quadro de reflexões, e a gente criou um quadro parafraseando ele. E ouçam lá, vocês vão se divertir bastante, eu garanto. Ouçam lá, senão eu vou bater em vocês. Sempre a mesma piadinha. Sempre a mesma piadinha. Ele é grande e vai bater em alguém. Bom, meu nome é Uriel e eu tô criando, eu tô com um piloto já publicado. O nome do podcast é Reflexões Possíveis. E a ideia é mixar um pouco algumas... apertar um pouco algumas reflexões ou alguns... vieses de assuntos relativamente polêmicos, como, por exemplo, tentar misturar ciência e religião numa mesma reflexão, enfim, misturar assuntos para tentar entender um pouco melhor ou abrir um pouco mais as possibilidades de algumas discussões. Então, a gente está no piloto, acabou de fazer o primeiro, até para ver se eu saberia falar no microfone, se eu saberia editar, se eu saberia publicar, se eu saberia fazer todo o processo. Então. Mas pelo menos eu consegui ter um link, uma URL, né, no SoundCloud, que tem o link lá. Então, fica aí para vocês reflexões possíveis. A parte mais difícil de começar um podcast é se ligar o microfone. Depois, vai embora. Não é tão difícil ligar o microfone, eu não minto. Aí foi a professorinha do infantil que não te ensinou coordenação, né? E, é esse meu ponto. Viram como é fácil? Então, pronto, né? E aí, somos do Chorume, chorume.com.br, um podcast que fala sobre tudo isso aí, então não precisa ouvir esses. É um resumão desses, né? Brincadeira, um podcast lá que fala 100% sobre artes marciais, comida, história do Brasil e humor também. Família ortodoxa cristã, pros religiosos e coisas desse tipo. Então, escutem lá, será um prazer ter vocês lá. Então, para ficar registrado, eu sou o Trabuco, eu sou do NPcast. Lá nós falamos sobre vários temas. Nós temos tesão em falar sobre a história do Brasil. O tesão vai ser o 69, já está definido. Obviamente, né? Todo podcast número 69 é sobre isso. Ah, é, sim, sim. É, nós falamos sobre algumas curiosidades do mundo, do cotidiano. E temos também um podcast, tínhamos o Talk Show, que até brinquei no último episódio, foi passada a batuta pro Yuri, que é melhor entrevistador que eu acredito. Eu tenho um podcast de temas um pouco mais insólitos, que é o Mysterium, onde eu fiz a primeira temporada falando sobre ufologia, onde eu detalho alguns casos, trago alguns documentos que eu vou atrás e pesquiso. E tá saindo a segunda temporada dele agora, que vai ser sobre exorcismos. Então, é um meio pesadinho, assim. pra quem gosta, vale a pena, cara. Mais um podcast evangélico. Mais um podcast evangélico. Cara, é pra te converter, velho. Então, assim... Mais um de ciência. Mais um de ciência. Pode falar, cara. Mysterium. É isso. Agora, como é a segunda temporada, é Mysterium 2. Mysterium 2. Acabando minha entrada no churume. Tem mais alguém aqui que grava ou já gravou e não falou? Já que participou de algum podcast, já falou alguma coisa? Aquela menina da ponta lá, eu só tenho a participação dela dizendo: ai, eu tenho vergonha. Acontece. Bom, então acho que todo mundo que não falou aqui do programa, obviamente, é ouvinte. Então eu queria saber de vocês, ouvintes, qual é um tema que vocês queriam escutar num podcast que vocês nunca escutaram? Vocês têm alguma sugestão? Porque é uma pergunta mais chata, assim, mais difícil pra pensar mesmo. Mas pra gente, como produtor, serve como reflexão também. Essa é a sua oportunidade. Vamos gravar o seu primeiro, então. Não, o Ganso pode ficar. Tá comendo pão com ovo ali. Ele tá comendo pão com ovo. Okay. Eu acho que o Chorume falando de tudo substituiu bem. Eu nunca ouvi um podcast sobre moda. Sobre moda? Mentira, já ouvi. Já ouvi. Alguém, produtores? Alguma ideia? Alguma coisa aí? É, óbvio. Eu acho que dá pra seguir a ideia do Ruivo. Vamos falar de moda, então. Dane-se. Melhor ideia que tem. Improvisar é a melhor coisa. Essa é daqueles momentos que eu penso que eu devia ter ficado quieto. Exatamente, cara. Então, olha só. É o que dá, cara. É o que o Devlar paga. Vai falar de moda mesmo, Matheus? Caramba, é a única sugestão que apareceu. Então tá bom, agora, vamos. Cara. Quem quer começar? Por favor. Eu tava olhando pra eles. É que eu sou mais bonito entre vocês. Tirando as barras, não veio, né? Bom, já que a gente tá falando de podcast e cultura pop, eu acho que nada mais justo a gente falar de moda. Fale. Eu acho genial, cara. Por favor, venha. Venha. Eu comeria. Mas o nariz, assim, não, agora eu acho meio torto pra frente, uma curvatura que não valoriza. O do Christian é mais bonito, mas o dele é uma curvatura natural pra baixo, que aí... do Christian que você tem medo dele. Não, não. Também, mas rinoplastia. Acho que é uma dica. E você, o que te incomoda no trabalho? Fora personalidade, fora... Cara, eu acho que esse brinco passou da idade com 15 anos. Talvez ficou pra trás, assim. Ah, boa. Muito bem colocado, Matheus. Vamos lá. Cacau? Eu acho que esse cabelo, cara, assim... Quase cabelo. Negócio de botar as entradas pelo lado, cara. Tipo, porra, bicho. É o pidioto, né, cara? Mais alguém? Um comentário sobre o Thiago Trabuco? Agora, senão eu vou ficar mal aí. Né? Eu sugiro abrir a pinga, já que as pessoas estão tão tímidas. É. Muito bom. Opa! Pinga é sempre bom. Pinga. Eu acho que esse All-Star aí, cara, tá fora do outfit. Tá fora do outfit. Muito, muito barato, cara. Muito barato. Tipo, é isso aí, ó. Você tem que dizer assim, esse All-Star aqui, cara, é do dono da Converse, custou 8 mil. Né? Vamos fazer um outfit. Outfit do Trabuco aí. Aí sim. Ó, já viu o tamanho da minha mão? A do Matheus ali também, olha. Dá pra brincar, cara. Dá pra brincar. Não, mas eu falei bem, cara. Não, falando, é. Fora o Christian, claro, claro. Não, vamos. Vamos falar bem do Trabuco também, que ele foi abençoado aí com o processo e trocou o nome bosta que era o podcast dele. Que é Nostromo, porra! Que merda de nome é esse? O cara, será que o cara parou pra pensar? Ele falou, putz, isso é Nostromo. Porra, isso sim, isso vai. Até tá falhando aqui de preconceito já. Isso aí é... Então, ó, parabéns pela sua bênção do processo. Obrigado. Você tá falando mal até agora dele aqui? Não, capaz. Já falei. Ah, outra coisa boa dele também é que ele fica muito bem de menkine. Menkine, pra quem não sabe, é um biquíni masculino, assim. Fica muito bem. Parabéns. Não, tipo, borar não, pô. O Trabuco falou que ele tem esse All-Star por 15 anos. Você sabe por que esse All-Star durou 15 anos? Por causa do nariz, que daí quando chove, não passa. Não molha o tênis, entendeu? Tá? Mas assim, eu gostaria de parabenizar o Trabuco também pelo nariz aí, né? Manter falando do nariz dele, que é protuberante, chama atenção, né? É, atrás do nariz tem uma pessoa, tá? Caso vocês não tenham percebido. Não sei se já ouviram falar em crédito carbono. Crédito carbono é quando a empresa produz muita poluição, ela paga crédito carbono. Algumas contratam Trabuco, que faz uma limpeza do ar. Ah. Mas. Trabuco ele é a alegria do puteiro também. Ah. Se pegar pra dar uma medinha, já faz a coceguinha. Atrás, o Zop adorou essa noite. Que isso, rapaz. Isso é bullying, cara. Não é porque o nariz do cara fica em 3D até nas fotos que você vai ficar zoando. Mas assim, a gente tá sacando o Trabuco, mas ele é gente boa pra caramba. Ele falou que se a gente não encontrasse um auditório pra fazer, a gente podia fazer o evento debaixo do nariz dele. Não teria problema em relação a isso. As piadas de nariz acabaram, gente. Querem trocar o currado, então? Eu acho que o tema não é mais moda, né? Mas vamos alternar um pouco. Vamos lá. Arriscando muito a minha vida, sanidade mental, Christian Pedroso. Vamos lá, cara. Vamos tentar. Como é que se analisa uma pessoa de 65 anos? Quem tem como analisar essa criatura aqui do lado? O geriatra. Vamos lá. Vamos lá, Uriel, você trabalha com ele, não trabalha? Por favor, fale um pouco sobre o Christian Pedroso. Vamos ver. Eu não sei se o fato de trabalhar com ele facilita ou dificulta, né? Que é meu chefe, é tipo assim, sabe? Não, eu vou sugerir melhor. vocês quiserem ouvir histórias do Christian para fazer bullying, existe um podcast no Café com Porrada, qual é o número que você conta... Então, eu vou achar aqui o número, vou passar para vocês, onde ele conta uma história peculiar sobre uma trollagem da equipe de que trabalhou com ele num dia de aniversário. E vale muito a pena esse podcast, que é hilário. Não, ele pode dar uma palhinha, né, Christian? Você pode dar uma palhinha para contar essa história. Na verdade, por ser uma pessoa extremamente gentil com os seus colegas de trabalho, chamaram um travesti no meu aniversário. Mas... Não teve. Teve sorvete? Na verdade, teve. Eu tava trabalhando tranquilo, de repente eu sinto uma mão passando nas minhas costas. Uma mão... Todo mundo me encheu de trabalho aquele dia para não ter tempo para nada, e eu senti uma mão passando aqui. E essa... Fala o que você estava vestindo, fala. Sim. Isso. E aí, neste dia, quando eu olhei, tinha um travesti maior do que eu. E bem maior do que eu. E quando eu me dei conta, assim, tinha maior. Várias câmeras na minha janela, assim, todo mundo tirando foto, aquele flash, parecia quando o Mick Jagger chega no aeroporto, assim. E aí, cara, esse traveco pulou no meu colo... Travesti, desculpe, não pode mais falar traveco. Ele pulou no meu colo e, cara, eu pensei, acabou, né? Pô, tirou foto, passou a mão na minha bunda ali e tal, ali, tudo bem. Eu tô saindo da empresa, passando um corredor daqui lá no Douglas Domiciano Ganso, mais ou menos. Um carro, um Palio com aqueles alto-falantes em cima, assim. Música do Milton Nascimento, cara. Telemensagem, cara. Telemensagem... Aí, porra, chegou a hora que eu cheguei na frente do carro, parou a música do Milton Nascimento, Foguetório. Cara, gari parou na rua pra me ver. Porra, então, eu tenho essa... No colo. Tava ali. E ele ali, me abraçando, tirando foto. Porra, galera dos prédios ao lado, todo mundo parou pra... Então, eu já tenho essa experiência com travesti. E não me arrependo. E posso falar pra vocês que essa história de Asian Lady Boys aí que vocês falam no Churume. Shemales, nada, cara. Shemales verdadeiro é daqui de Curitiba. Aqui. Episódio 94 do Café com Porrada. E todos os detalhes dessa história sórdida. E por isso eu tô na moda, cara. Quem pega a travesti tá na moda. Travesti se paga, né? Eu já falei tanto mal de você, cara. Você não vai falar mal de mim agora. Aprovei. Pô. Acho que a gente pode encerrar, né? É. Acho que a gente tem que agradecer a todos vocês que compareceram. É, alguém tem coragem de falar do Christian? A gente tranca a porta ali. Muito sexy. É isso que você quer saber? Gostoso, dá água na boca. Hoje tem. Amigo é coisa. Pena que eu não trouxe meu violão. Bom, então a gente já queria deixar marcado para vocês o convite para o ano que vem. O evento Ouvido Capivaras, nesse formato com auditório, é a primeira vez que nós estamos fazendo. E no ano passado foi uma grande reunião no bar mesmo, um grande bate-papo que a gente teve com alguns ouvintes que compareceram. E a gente quer manter essas duas linhas, acho que é legal para as duas formas, é para a gente fazer. Então no dia 16 de janeiro já está marcado Ouvindo Capivaras Bar. Uou! E no dia 22 de junho, Ouvindo Capivaras em auditório. A gente não vai repetir os convites, pode ficar tranquilo. Vamos lá. A gente não erra duas vezes. Sempre se lembra que no chão auditório ou bar tem uma diferença. Exato. Funciona como bússola, né? Se encontra assim, aponta para o lugar. Para saber onde é a sua auditório, tá mais caro. Exato. A gente tem que agradecer também quem ajudou o evento a ser construído. Primeira PUC, obviamente, né, que abriu todo o espaço. Escola de Comunicação e Artes da PUC. Sim, vou chegar nessa frase. Essa vírgula. Comentando, podcast interrompe funcionar? Sim. Isso. Nós temos que agradecer a Hero 99, o Megafono, que nos ajudou, bancando algumas coisas também, a Bardo Comunicação e Marketing, e a Nutrabil com os cookies, e também a Podiola também nos ajudou com o brinde, com os brindes, né? Acho muito, muito válido. Quer passar alguma coisa pra gente encerrar? Acho que realmente só agradecer, assim, quando a gente começou a organizar, eu não imaginava que a gente conseguia organizar, sinceramente. Eu achei que na metade ia falar, ah, dane-se, esquecer. Em agosto a gente ia falar, ah, tinha aquele evento, né? Tá bom, passou. Na verdade a gente fez isso e voltou, né? Depois é, falou, não, vamos fazer de verdade. Então, porra, satisfação pra caralho. Por exemplo, pra Papo de Bêbado, mas satisfação pra caralho mesmo, assim, de ter dado certo. Estamos aqui, sim, praticamente que acho que uns 70%, 80% dos inscritos estão aqui presentes. Evento com mais de 40 pessoas. Porra, quase 50 com os organizadores. Não é pouca, sim, porra, não é assim. Na proporção podcast, é um puto evento. É um puto evento, cara. Como o Trabuco falou, é bem possível que seja o maior evento do sul do país de podcast. Então a gente tá aqui. Deu certo. Eventos voltados para o Brasil é um dos maiores que a gente tá fomentando e tá formatando. Então, pra gente encerrar, vamos lá. A Crassa, salva de palmas. Você tem uma... Só queria agradecer a todos os produtores de conteúdo que vieram de outros estados, outras cidades para cá, para ajudar, para participar desse evento, principalmente o Chorume, o Padiola, o Almir do Cover de Rio, o Jeff também. É, pô, muito obrigado, a presença de vocês aqui engrandeceu demais aí o evento. Pô, que cara grande, né? Podia fazer uma briga com o Christian, né?